Em tudo que eu sinto eu demonstro. Todo esse brilho foi sua no rosto. Sei que eles falam de mim, sei que me querem no fundo do poço. Mas já não importa mais o que falam de mim. Mas já não importa, ei. Em tudo que eu sinto eu demonstro. Todo esse brilho foi sua no rosto. Sei que eles falam de mim, sei que me querem no fundo do poço. Mas já não importa mais o que falam de mim. Mas já não importa, ei. Vejo luzes no céu, iluminando o horizonte. Lembram que traços no papel precisam brilhar mais que os traçantes. Pois vejo vários menorzinhos sofuscando atrás de uma chance. Mas sei que Deus é fiel e fé que os versos chegam antes. Eu vi de onde as balas são reais. Não é novela, quantas orações me livraram do mal. Graças a Dona Zélia, eu não chegaria aqui jamais. Se não fosse por ela, sei que a tempestade vem e vai. Mas se Deus tá no barco, não falam de mim. Falam de mim. Mas sei que eu sou um. Sei que eu sou um. Sei de onde eu vim. Sei de onde eu vim. Pra onde vou, pra onde vou, yeah, yeah. É que a soberba presente é ruim. Que esse final não é bom. Bem-aventurado que se domina. Quem domina a vida uma prisão. Sei muito bem que é a luz que me ilumina. Tenta mais uma vez se seguir. Minha hora eu sei. Chega assim. Mais. Já não importa o que pensam, eu posso ser mais. Em tudo que eu sinto eu demonstro. Todo esse brilho foi sua no rosto. Sei que eles falam de mim, sei que me querem no fundo do poço. Mas já não importa mais o que falam de mim. Mas já não importa, ei. Em tudo que eu sinto eu demonstro. Todo esse brilho foi sua no rosto. Sei que eles falam de mim, sei que me querem no fundo do poço. Mas já não importa mais o que falam de mim. Mas já não importa, ei.